escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. É com um gosto considerável que Nuno Miguel dá início a mais uma emissão do Escolhes Tu ou Escolho Eu. E é com um prazer talvez ainda maior e uma satisfação por aperceber-me que o ouvinte escolheu a nossa companhia para o final de tarde deste sábado. Esta emissão, 146, surge uma semana depois de uma emissão histórica neste espaço radiofónico. Na semana passada, 7 de setembro, até iniciamos com uma falha, já que indicamos que era a emissão 143 e não era a 145, uma falha na contagem que já vem de algumas semanas, mas agora sim está corrigida. Na esperança de que os ouvintes consigam perdoar esse erro numérico, esse erro matemático, na semana passada, apesar dessa falha inicial, o programa teve, pela primeira vez, desde que o espaço radiofónico foi alargado para 90 minutos, ou seja, pela primeira vez desde o dia 19 de fevereiro de 2011, a emissão teve 90 minutos e 0 segundos. E não poderão dizer, que poderão, mas seria uma inverdade afirmar que andamos a montar blocos publicitários mais um, menos um, para cumprir 90 minutos, já que nem houve intervalo. Houve 6 intervenções, 6 melodias, indicativo inicial, que até de certo modo se repetiu há cerca de 1 minuto e meio, e houve indicativo final. Tudo junto resultou em 90 minutos e 0 segundos. Precisamente a duração estipulada para Escolhes Tu, escolho eu, 1 hora e meia. Um facto de veras curioso, que certamente será o primeiro assunto abordado por Carlos Bonaparte, neste sábado, 14 de setembro de 2013. Boa tarde, Carlos. Olá, boa tarde, Nuno, e boa tarde também a todos os nossos ouvintes do canal 1 da Antena Web e de todo o grupo da Antena Web. Efetivamente, é um dado curioso. Temos pela primeira vez, e desde 19 de fevereiro de 2011, como referiste bem, cumprido com o que estipulamos, portanto, 1 hora e meia, exatamente. Nem mais um segundo, nem menos um segundo. Exato. Há que admitir que é difícil, não é? Em qualquer programa, em qualquer estação, mas como bons profissionais que somos, ainda que, enfim, somos amadores na profissão, mas somos profissionais na atitude, e, portanto, conseguimos aqui cumprir 1 hora e meia exata de duração de programa. A verdade é que, e se na memória não me falha, logo no segundo programa, 12 de outubro de 2010, tivemos 60 minutos e 0 segundos de duração, quando o programa ainda tinha uma duração estipulada de 1 hora, mas, nessa altura, havia intervalo. E houve ali uma certa margem para cumprir exatamente o tempo. Neste caso, foi apenas intervenções, músicas. 90 minutos e 0 segundos. Não será curioso, Carlos Bonaparte? É curioso e também quer dizer que o nosso profissionalismo está a aumentar. Portanto, Carlos Bonaparte costuma utilizar este espaço inicial de Escolho Eu para abordar as suas teorias, os seus pensamentos nos últimos 7 dias. Certamente fará o mesmo neste sábado. Farei, ainda que de uma forma muito mais sucinta do que aquilo que é costume, até porque hoje não é a minha prioridade a escolher, portanto, não ocuparei tanto tempo de antena. De todas as formas, o que eu posso dizer aos ouvintes é que foi uma semana, digamos que isto foi uma prova de resistência. Mas realmente foi uma prova de resistência ultrapassada. E de forma, enfim, foi ultrapassada com distinção. E não foi preciso ir até ao Rally Dakar para fazer uma prova de resistência. Não. Ou às 24 horas de Le Mans. Ou ao Rally Dakar, sim. Ou ao Dakar, não. Pronto. E acho que a minha semana se pode resumir a esse acontecimento, ou a essa sequência de acontecimentos. E pronto, e passo de novo a palavra para o estimadíssimo Nuno Miguel, que nos vai falar sobre a primeira música, digo eu, não é? A primeira música vai ser muito bonita, saudável até, para os pensamentos dos mais saudosistas ou mais nostálgicos. Certamente recordam-se de um programa transmitido pela Rádio e Televisão Portuguesa, Melodias de Sempre, apresentado pelo mítico Jorge Alves, um estilo do programa que não era habitual numa altura em que a televisão em Portugal tinha apenas 7 anos. Em 1964, Melodias de Sempre encantava muitos telespectadores e a forma peculiar de Jorge Alves apresentar as suas melodias trazidas por si, não eram suas, mas a forma peculiar de Jorge Alves introduzir cada uma das melodias fazia encantar, como estava a dizer, cada um dos telespectadores. E era, sobretudo, também um programa com música de revistas, determinadas até parcialmente atuações teatrais em determinados espaços. Numa das reposições, levadas a cabo na RTP Memória, não há muito tempo, houve uma atuação que captou a minha atenção mais do que as outras atuações, quer posteriores, quer anteriores. Saberá o que faz a maior parte, quer dizer posteriores e anteriores, obviamente. Sim, anteriores é quando está com vontade, posteriores é quando... E pronto. Exteriores. Jorge Alves falava de uma jovem cuja voz me encantou. É certo que, embora não muito bem treinados, normalmente nas crianças é mais fácil chegar ao tom, porque a voz ainda não está estabelecida para tom mais grave, mais médio, mais agudo. Mas esta particularmente tocou-me. Ora, muitos meses depois de eu já ter gravado este registro sonoro que iremos escutar de seguida, sábado, 7 de setembro de 2013, tive um pequeno convívio noturno, um jantar, digamos assim. O Carlos Bonaparte costuma jantar. Sim, sim. Tive um jantar com dois amigos, ex-companheiros da turma, nos tempos da primária. Nos tempos, no meu caso, é sinónimo de tempos do colégio. Dizia-se no referido colégio, já anos depois de termos saído de tal instituição, que estar no colégio é um privilégio. Sempre muita diversão, aulas não, aulas não. Isto no tempo de férias, obviamente. A rapariga que vamos ouvir diz que ser aluno de um colégio que a nação deu tanta glória é guardar um privilégio na nossa, que fica na nossa história, que ficará na nossa história, algo assim. Acho piada a mesma rima com ex-privilégio, mas depois também pus-me a ponderar. Além de privilégio, que palavra poderia-se arranjar para colégio? Sacrilégio não seria muito adequado. Não concorda, Carlos Bonaparte? Concordo. Neste caso, não faz grande sentido que sacrilégio fosse a palavra... Portanto, além de privilégio, qual seria a palavra adequada? Enfim, privilégio, um sentido régio. Régio, não. Régio, nesta altura, fazia lembrar os tempos da monarquia. E em tempos de república, já não convinha recordar. Portanto, privilégio acabava por ser uma palavra básica. A Eugénia Maria, que é a voz que vamos ouvir, devidamente apresentada por Jorge Alves, faz lembrar o que refere o colégio militar. Numa altura em que, até há poucos dias, surgiram notícias sobre o colégio militar, de instituição mista, não instituição mista, organizaram um protesto e tal. Mas, eu não andei no colégio militar, mas é giro quando estamos em convívio, já muitos anos depois, com pessoas que nos fizeram companhia nesse mesmo colégio. Na mesma noite e depois de jantarmos, vamos assistir a uma pequena festa local, exatamente junto, a poucos metros da entrada do colégio e de onde estávamos, víamos o nosso colégio. Assistimos uma noite de espetáculo junto à nossa instituição da primária. E talvez igualmente, ou ainda mais forte que esse sentimento, é, nesta semana, na quarta-feira, acompanhar entradas na faculdade para já atividades académicas, extra-aulas, acompanhar a entrada na faculdade de pessoas que andaram na mesma instituição 8 anos depois de nós. E que nós acompanhamos o seu crescimento desde os seus 7 anos, por aí, e hoje já são universitárias. Que sentimento trará, Carlos Bonaparte? Bom, digamos que eu tive algumas experiências parecidas de pessoas que conheci com alguns anos a menos do que eu, 7, 8 anos a menos do que eu. Posso até dizer que é muito curioso, eu conheci, quando eu tinha 19 anos, conheci uma rapariga que na altura estava quase a fazer 12 anos. E já está na universidade, como é lógico, né? já tem 20 anos, já está há 2 anos na universidade. Houve outra pessoa que eu conheci quando ela tinha feito 14 anos, já acabou o curso dela, já está, tem agora 22, já acabou o curso dela, está... É curioso, é algo bastante curioso, é algo bonito, podemos dizer assim. E talvez ainda mais forte do que vê-las entrar, é elas virem ter connosco para contar, para fazer perguntas, para comentar o assunto. Ou então dúvidas que surjam ainda antes da entrada universitária, também comento. É bonito, é nostálgico, são recordações que acabam por nos levar ao presente, recordações de tempos de primária, recordações de um colégio não militar, recordações de uma voz tão bela como era a de Eugênia Maria quando era tão novinha, recordações de um programa mítico da história da televisão portuguesa. Tudo junto resulta na primeira escolha da emissão de 14 de setembro de 2013, das quais foi escolho eu. A música tem por título Colégio Militar, a intérprete será Eugênia Maria, mas depois de mim, e depois do Carlos Bonaparte, Jorge Alves ainda fará uma pequena introdução à música que se segue. Autorizado, Carlos Bonaparte. Vamos a isso. Agora, senhoras e senhores, outra canção que vos vai matar muitas saudades. É uma canção da revista Ramboia. Foi criada por Hortense Luz e foi escrita por dois antigos alunos do Colégio Militar, o maestro Raul Ferrão e Luís Galhardo Pai. Foi estreada no Teatro Maria Vitória. Hoje vai ser cantado O Menino da Luz por uma menina pequenina, muito graciosa, e que vão gostar com certeza de a ver e de a ouvir. Eugênia Maria. Dessa grande intimidade que jamais pode acabar. Quando entra um rato novo para a luz, desde logo ali traduz a repulsa de uma traição que se mantém na vida de mãos dadas entre nobres camaradas de tão nobre tradição. Ser aluno do colégio que a nação deu tanta glória é guardar o privilégio de que viva a nossa história. Foi aquele doce menino que gerou para a nossa terra esse herói que temos e os heróis da grande guerra. O tempo corre, vão-se as ilusões, mais fiéis os corações continuam a vibrar. De modo tal que após dezenas de anos são os próprios desenganos que nos tornam a juntar. E mesmo até sem já conhecer o que vem para recorrer ao amigo e diz quem é. Ao recordar da luz os tempos velhos, dão-se abraços e conselhos, sempre com a mesma fé. Ser aluno do colégio que a nação deu tanta glória é guardar o privilégio de que viva a nossa história. Foi aquele doce ninho que gerou para a nossa terra esse herói. E os heróis da grande guerra. Graciosa Eugênia Maria, que nos fez lembrar por vezes, veja se tenho ou não tenho razão, a Judy Garland, quando era mais pequena. De volta, caros ouvintes, a minha alma está parva com tal beleza. A minha alma está agradada com saber que em 1954 ou 55, alguns por aí, terá nascido uma das potenciais grandes vozes da música portuguesa, que acabou depois por não se ingrar, de todas as formas. É notória como a alma com que canta esta melodia. Faz-me lembrar, logo ao princípio, Joselito, e logo depois, faz-me lembrar aquela que vamos ouvir a seguir. Ainda sobre a melodia que os ouvintes acabaram de escutar, e nós também, a qualidade da gravação, como poderão ter escutado, não é das melhores. O aparelho, o modo de transmissão usado na altura, isto já estou a falar há meses e meses que gravei esta melodia, mas também o original não era muito melhor, como será de compreender, dado o ano e os meios técnicos que existiam na altura na RTP. Na RTP e um pouco todo o mundo. Sim. Mas aqui nós estávamos a iniciar-nos, é um facto. Digamos que nós vamos a seguir ouvir uma intérprete, mas antes de dizer qual é que é a intérprete, vou contextualizar o estimado ouvinte o motivo da minha escolha. Em 2002, estava um jovem de 16 anos, no final de tarde de sábado, a contemplar uma das suas paixões, ou seja, a ouvir e compreender na perfeição o idioma do país irmão, que no caso é o espanhol. Pois então. Deitado estava, enquanto de repente, na televisão espanhola, começa um filme antigo. Enfim, ele não era maduro o suficiente para saber que aquele era um filme antigo. Quer dizer, percebia que era antigo, mas não percebia a dimensão do tempo, como agora. O filme é dos princípios da década de finais, peço desculpa, de finais, da década de 60, algo por aí, princípios da década de 60, até será mais por aí. Tinha uma intérprete que basicamente era... filmes que muito faziam lembrar, ou poderiam fazer lembrar, os filmes como... A Cantadeira, onde Amália Rodrigues participou, em que era ela a personagem central do filme. Era a cantora, que era a cantora no filme, e a sério. O mesmo aconteceu com a intérprete que vamos ouvir daqui a pouco, e que já agora se chama Marisol. Era uma jovem que tinha a alma na boca. Ela cantava como ninguém cantava naquela altura. Nem o próprio Rosalito sabia cantar com tanto sentimento que ela. Pelo menos, é a minha opinião. O filme fala precisamente da vida da jovem Marisol. Aliás, a tal ponto que, como aconteceu no filme que ainda agora referi, Amália, a Cantadeira, a personagem Marisol se chama realmente Marisol. E nessa tarde de sábado estava o jovem de 16 anos, deitado, sobre uma passadeira, ou seja, no chão. E assistia, de cabeça virada para cima, meio inclinado para a esquerda, ou seja, para poder ver as cores, no caso, o preto e o branco da televisão, precisamente esse filme. Quando os pais o chamaram para comer, a resposta foi: estou a ver um filme da Marisol. E a surpresa foi tal, que nem o voltaram a chamar. Quando o filme acabou, veio comer. Começou então uma paixão platónica por uma jovem que só mais tarde veio a perceber que era uma senhora de muita idade. Mas ele não se apaixonou pela senhora de idade, apaixonou-se pela jovem, de há 50 anos atrás. Fez-lhe uma canção e, a partir daí, tornou-se um fã das músicas da pequena Marisol. Assim que teve internet, o jovem decidiu procurar, entre outros temas, por músicas da Marisol. Encontrou vários. E dos vários que encontrou, há um que se destaca para esta emissão. Adiós al colegio. Adiós. A jovem bem pequena faz uma homenagem ao colégio onde estudou e do qual se despede. É uma música que, em termos instrumentais, é mais rudimentar que esta. Em termos rítmicos, aproxima-se. Em termos literários, muito mais. Confesso que não sei dizer aos ouvintes o ano em que esta música foi gravada. Nem muito menos quantos anos tinha a notoriamente pequena Marisol. Talvez uma idade aproximada, com certeza, à desta Eugénia Maria, que tão deliciadamente ouvimos. Para o estimado auditório, terei então, pois, o prazer de compartilhar uma música, aliás, uma música que me é especial, e sem querer já ia falando espanhol, um pouco espanhol com vocês, já que compartir é compartilhar em espanhol. E vamos então ouvir esta música. Poderia escolher muitas outras de Marisol, já que não há nenhuma que eu diga que não gosto. De todas elas, qualquer coisa me transmite, até daquela que não é original dela. Da cantora Salomé, que em 61 participou por Espanha e que mais tarde a Marisol cantou. E que bem que ela cantava. Bom, como podem os meus ouvintes aperceber-se, até o celular se entusiasmou com esta... Enfim, com esta descrição, até ele me pede para que me despache e que coloque a música no ar. Pois bem, não vou fazer esperar mais nem as tecnologias, nem os ouvintes que nos sintonizam aqui no Canal 1. Adiós, al colegio, adiós. A música é da Mais Sol e vamos ouvi-la, se me for permitido pelo Nuno Miguel. Obviamente. Agora. Certamente que a próxima escolha no Miguel, os motivos da mesma, dirão algo a Carlos Bonaparte. Carlos Bonaparte, que já referiu neste programa, em diversas emissões do mesmo, as suas 19 cassetes de vídeo. Uhum. Recorda-se, Carlos Bonaparte? Perfeitamente. Não de todas, mas de muitas. Das referências, às mesmas. Sim, sim, sim. Nós vamos recuar até novembro de 1989. Um salto temporal significativo em relação à década de 60, mas mesmo assim, recuamos 24 anos para escutar mais uma melodia portuguesa. Isto porque em 1982, um trio, amigos, três amigos resolveram formar mais uma banda. No auge do pop rock português, como o Carlos Bonaparte certamente saberá, claro. Rodrigo Leão, Pedro Oliveira e Nuno Cruz formaram um agrupamento musical intitulado Sétima Legião, que era o nome da legião romana que veio até a Lusitânia. A antiga designação para Portugal. Uhum. Rodrigo Leão, que mais tarde viria a fazer parte dos míticos Madre Deus, que nunca foram referidos neste programa, mas um dia serão. Em 89, o LP De Um Tempo Ausente contou com convidados, digamos, especiais, entre os quais Flack, Francis, Quero de Chute e Pontapés, Luís Represas e depois Pedro Aires Magalhães e Teresa Salgueiro, que já na altura eram dois dos elementos dos Madre Deus. Pedro Aires Magalhães, um ex-heróis do mar. Será uma das músicas desse LP De Um Tempo Ausente que iremos escutar. E porquê esta música, Nuno Miguel? Nuno Miguel responde ao referir que, ao escutar esta melodia, além da própria melodia em si, do conjunto de acordes, a sequência e a letra que diz "procuro à noite por quem não esqueci", não sei se te acontece, Carlos Bonaparte, às vezes em episódios noturnos, em momentos noturnos, ser mais fácil a ver os pensamentos sobre alguém que está longe ou perto. É verdade, isso é notório. Aliás, a noite é propícia para esse tipo de situações. E eu acho importante este verso mesmo, por quem não esqueci, porque há certas pessoas que nos fizeram tanto bem, que tanto nos ajudaram, mas depois, como nós estamos ou ocupados, ou temos outras prioridades, ou já temos alguém por perto, até não nos dá jeito. Esquecemos outros que já tanto fizeram por nós e, de repente, esquecemos. Não. Não devemos. Não esquecer. Não concorda, Carlos Bonaparte? Plenamente. Mas, na verdade, eu recordei esta música, além de ser uma referência clara à minha infância, porque cresci a ouvir esta melodia dos Sétima Legião, É que, nesta semana, talvez anteontem, não sei, quarta, terça-feira, eu escutei todas as melodias, não todas, pronto, uma grande parte delas, de uma cassete, vídeo, de pouco mais de 3 horas, que continha apenas músicas que passavam na altura no top mais de outros tempos, recorda-se Carlos Bonaparte. Claro. Nos seus primórdios, início da década de 1990. Até não me lembro. Passavam as músicas inteiras, tinha uma apresentação jovem, decente e organizada. Sim, sim. Quando ainda havia top mais na RTP, e lá estou eu, não foi propositado, mas a fazer duas referências seguidas à Rádio e Televisão Portuguesa, um conjunto de músicas que eu transmiti na íntegra para Carlos Bonaparte recordar-se-á. Plenamente, ainda tenho aqui, como é lógico. As músicas da K7, como estão referidas no meu dispositivo pessoal informático, foram todas elas gravadas por um elemento que será devidamente referido e devidamente mencionado mais à frente neste programa. Mas para já, esta referência aos 7 Legião, às recordações de infância, à boa música portuguesa, aos anos 80, o auge do pop rock português, aos bons versos, que eu considero que, apesar de isto já ser já em novembro de 89, mesmo já na reta final da década de 1980, os últimos 2 meses desses 10 anos míticos para a nossa música. Não concorda, Carlos Bonaparte? Plenamente, concordo plenamente. Portanto, além de 7 Mares, os 7 Legião ficaram muito conhecidos por uma música que se chamava, e chama-se, ainda hoje é muito escutada, Por Quem Não Esqueci. Aliás, num concerto bem recente, que decidiu recordar precisamente outros tempos do panorama musical português, esta música também foi referida. E, ao crescer com a mesma, a todas estas alusões, e ainda uma pessoa que será mais centralizada neste programa, na quinta intervenção, 7 Legião irão interpretar Por Quem Não Esqueci. Poderá ser Carlos Bonaparte. Com certeza, vamos à música. peço à noite um sinal de ti. Não serão palavras fortes, Carlos Bonaparte, e bem reais. Por vezes chega a noite e nós, sei lá, escutamos o silêncio da noite, como diz o Caetano Veloso, olhamos para a lua e parece que de repente, estamos à espera que apareça de repente um sinal de alguém de quem nós queremos ter notícias. Agora é possível, naquela altura não fazia muito sentido. Não havia assim telemóveis. Não, uma simples aparição, uma visita surpresa à casa, um telefonema para o telefone lá de casa. Quem sabe? Na altura, há 25 anos atrás, quase, quando se telefonava às 2 ou 3 da manhã para alguém, era para dizer que alguém tinha morrido. Estava no hospital, ou alguém estava no hospital. Não era... Mas a noite, Carlos Bonaparte, começa 7, 8, 9 da noite, não é preciso ser 2, 3 da madrugada. Sim, se for no inverno, até... Até às 5h30 já é noite. Pois, muito bem. Carlos Bonaparte, dê-me um exemplo bom na próxima música. E puro, de preferência. Vou dar um exemplo, mas antes, porque isto agora, já que há uns tempos, como é que... porque eu não falei isto na semana passada, tenho que falar esta semana. Esta semana tive uma notícia muito má. Uma notícia muito má que também te afeta. Sabes, temos mesmo que casar aqui. Eu tinha pensado que podemos casar na Roménia, mas não é possível. Lá, um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não é permitido. Portanto, temos mesmo que casar aqui. Lamento, era uma surpresa que eu tinha para ti, mas... Até foi por isso que eu participei num concurso de uma rádio romena para ganhar algum prémio, mas... Participou onde, Carlos Bonaparte? Num concurso de uma rádio romena. Muito bem. Quem diria? Nunca tinha... há muito tempo. Não, foi há pouco tempo. Eu é que nunca tinha falado disso aqui e pronto, decidi falar hoje. Pela primeira vez. Mas correu bem, correu bem. Correu bem, mas não ganhei o prémio, mas também não dava para ganhar o prémio porque cá está a gente, nós não podíamos casar lá, tínhamos mesmo de casar aqui. Portanto, lamento imenso. E pronto. Passemos à música. Depois deste momento que eu tinha. Não sei porque ocorreu-me. À conta do. Quando soube disso, por acaso conversou-se sobre o assunto e eu lembrei-me logo de conversas aleatórias. Em que, na semana passada... hoje estamos a pensar muito da mesma forma. Pois, agora já podemos casar. Não sei porque lembro-me disso. Pronto, enfim. De veras, Carlos Bonaparte. De veras, de Tânias, de Maras, isto vai para todos os sítios. Muito bem. Voltemos aos bons exemplos da música portuguesa. Exatamente. Ora, no princípio de 1999, foi lançado um disco, que acho que foi o único deste grupo, puro. Exemplo. Vamos, portanto... Foi o primeiro disco deles, 1998, chamado Tudo Bons Exemplos. Exatamente. Eu também não tinha conhecido em 99, mas em 99 então foi o single. Até faz reportar um filme conhecido chamado Tudo Bons Rapazes. Exatamente. Um filme de ação. Bom. Digamos que vamos para já dar mais um salto no tempo. E sempre para a frente, não é? Agora vamos saltar 10 anos. 1999. 8. 9, a música. O single. Exatamente. E o videoclipe está na disco. E eu vou para aí porque... Vamos por partes. Primeiro, porque em termos musicais, até em termos vocais, há uma certa semelhança. Em termos musicais também, os Puro Exemplo faziam letras boas. E eu gosto especialmente desta música chamada Estação das Memórias. Eu tenho o disco comigo. Foi uma aquisição feita numa loja de música. Portanto, é um disco perfeitamente legal. E orgulho muito ter este disco comigo, porque realmente, bom, é uma... Tem músicas interessantes, de princípio ao fim. E digamos que esta música, na altura eu não a consigo... Na altura o que mais me focava nesta música era o videoclipe, por estranho que pareça. Como é lógico, eu vi o mesmo que agora, ou seja, nada. Ou então, se quiserem, vi o mesmo que agora, cores. Na altura até havia mais do que agora. E digamos que nessa altura, eu lembro-me que gostava muito da conjugação de cores, aquele vermelho fraco e aquele amarelo esbatido. Gostava daquela conjugação de cores. Fazia-me precisamente reportar a uma estação das memórias que era minha. E a música era assim de calma, muito. Mas ao mesmo tempo o refrão era mais puxado, era mais emotivo. Eu quero-te tanto. Quero só para mim, mas a forma como isto era cantado era algo. Quero-te tanto será uma referência indireta a Circo de Feiras, música de Sousa e Budapest. Exatamente. Quero-te tanto. Mas esta é bem mais calma. Até porque essa música reporta algo que ainda existe e esta reporta algo que já passou. Muito bem. Mas sabes, esta música, Estação das Memórias, ela precisamente vai buscar. Já percebi que é a Estação das Memórias, porque já não é algo presente. Fazia parte da minha 19ª e última cassete de vídeo. Curiosamente, a música só começou a passar no Salão de Música muito tempo depois, já praticamente em 2000. Só quando eu comprei o álbum é que soube que era de 99, ou neste caso até de 98, pensei que era de 99. Mas a música começou a passar já no ano 2000. No canal Salão de Música. E por vários motivos esta música. Primeiro porque, pronto, tem a ver, enfim, a música portuguesa, tem a ver mais ou menos em termos de tema, não é? Por quem não esqueci e a Estação das Memórias, não é? É em termos... E faz reputar as tuas memórias de cassete de vídeo, precisamente a última, a estação acabou ali. Exatamente. A partir dali ficaram só as memórias. Fecha-se aquele ciclo. E há toda uma coisa que eu... Como é que é de explicar? Essa era uma altura em que nós éramos mais adolescentes. Não pensávamos nas coisas como agora. Tínhamos outra descontração. Pensávamos no que quiséssemos, mas não tínhamos que pensar em especificamente nada. Podíamos apenas desfrutar dos momentos. E há uma coisa que eu muito me orgulho é de ter conseguido desfrutar dos momentos. Como é que eu posso explicar? A minha única preocupação era... Quando chegava a casa, gravar as músicas. Esperar que dessem as músicas que eu queria e gravar as músicas. Bom, efetivamente era isso que acontecia. Muitas vezes era isso que acontecia. E eu realmente digo, fico muito feliz por ter vivido essas experiências durante muitos meses. E bom, com respeito à Estação das Memórias, é uma música que tem muita simbologia. Porque me reporta também depois a uma situação que é, eu comprei este CD numa altura em que uma loja, eu posso dizer agora o nome porque ela já não existe, acho eu, pelo menos não onde existia, que era a Valentim de Carvalho, e eles na altura estavam a vender, porque iam fechar precisamente as portas, estavam a vender todos os CDs deles a 1 euro e tal, 1 euro, 1 euro e pouco, 2 euros, 2,5 euros no máximo, e eu comprei este CD para 2004. Comprei esse e mais 17 CDs. Gastei 18 euros em CDs, mas foram 18 euros em 17 CDs. Atenção, que dois deles eram duplos. E, realmente, a Estação das Memórias, porquê? Porque foi com uma pessoa, fui comprar CDs com uma pessoa que, entretanto, já não faz parte da minha vida. Há muitos anos. Há uns 6 anos. Desde 12 de maio, que não estou... 2007, curiosamente, que não estou com ela, como deve ser. Aliás, esse dia foi um dia... fantástico. Foi um dia em que eu vi e foi o dia em que estive pela última vez com essa pessoa também. Foi no dia em que acho que foi o George Michael, foi ao estado de Coimbra, ao Municipal de Coimbra a atuar, não sei o quê e tal. O Elton John, não. Entende? Um destes. A diferença não será muita, entramos. Exatamente. E foi assim um dia interessante. Pronto, realmente estas das memórias também faz-me reportar à aquisição desse disco, às pessoas com quem eu estive. Uma delas ainda faz parte da minha vida, ainda que muito distante, outras não. Enfim, foi assim o dia. E foi assim, todo este percurso da administração das memórias que agora quero partilhar convosco. Portanto... Depois da pura inocência, iremos ser um puro exemplo. É o nome do agrupamento musical que segue o título da canção, a Estação das Memórias. Não é verdade, Carlos Bonaparte? É verdade. E vamos à música, então. Fecha-se a estação das memórias. mas só te vejo a preto e branco, imagem em replay. Tento voltar a lá no inferno, mas a cor é igual à imagem que eu lembro. Eu quero ficar, vivemos com o peso do passado e da semente, atuamos segundo o germe que em nós foi criado. Esperar tantos anos tornou tudo mais bonito e sorridente. Hoje, vi-se um dia-a-dia feliz, sonto, com agrado. A sede de uma espera para alguém assim já não se justifica em mim, porque após algum tempo de uma convivência afastada, o panorama mudou e, para o defender, a minha boca nunca ficará calada. Diz o portuense Godinho que só se pode querer tudo quando não se teve nada, que só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Mas a vida cheia, a sério, é quando houver um companheiro como eu, que faz sorrir, mas também que oferece a mão. Aposto que ele será sempre o melhor entre tudo o que eu tiver. Entre a paz, o pão, habitação, saúde e educação, nada me faltou. Nunca. Tudo graças a ele. Só há felicidade a sério quando houver capacidade de estabelecer uma rotina completa sempre junto dele. Vivemos com o peso do passado e da semente. Atuamos segundo o germe que em nós foi criado. Esperar tantos anos tornou tudo mais bonito e sorridente. Demorei anos a dizer com sinceridade, obrigado. Este foi um pequeno poema, um conjunto de versos, dedicados a um aniversariante de hoje, 14 de setembro de 2013, um familiar próximo no Miguel, um dos locutores deste programa, que faz uma pequena, mas sentida e singela homenagem a esse aniversariante, já que é a primeira vez que Nuno Miguel e Carlos Bonaparte estão a gravar uma emissão neste dia de 14 de setembro. E a verdade é que não sei bem se é o seu cantor preferido ou não, mas se há cantor cujas músicas, cujos versos, o aniversariante em causa sabe as músicas de início ao fim, é Sérgio Godinho. Iremos de seguida escutar uma das suas melodias, que faz-me reportar também outro episódio. Numa sessão solene comemorativa de uma data histórica da história portuguesa, digamos que também era uma sessão política ao mesmo tempo, e pensava eu que o aniversariante em causa ia lá só para passar algum tempo, mas não. Esteve atento ao discurso de cada político, estavam lá, como Carlos Bonaparte compreenderá, representantes de vários partidos políticos, e quando foi a vez do representante local da CDU, mais à esquerda, o senhor começou a falar, não sei, do Bloco de Esquerda, não, foi do Bloco de Esquerda, peço desculpa, o representante do Bloco de Esquerda começou a dizer que paz, pão, habitação, saúde, educação. E no final, o aniversariante hoje comentou logo comigo. Aquele homem, aquele político de esquerda, gosta de ouvir Sérgio Godinho. Porque identificam logo que aqui era um verso, eram palavras retiradas da música Sérgio Godinho. E já referi aqui há alguns tempos que eu acho, até há duas semanas, falei sobre isso em relação a duas pessoas, acho muito interessante e acho muito curioso quando as pessoas crescem, e eu estou a falar de alguém que nos seus 15, 20, 20, 20 e poucos anos cresceu a ouvir Sérgio Godinho, ouvia os discos, músicas e músicas dele, e ainda hoje consegue, dando as primeiras palavras, consegue cantar todo o resto da melodia, ou praticamente todo o resto da melodia. É, sobretudo, em sua dedicação, que seguir-se-á a última escolha de hoje. E para quem o Carlos Bonaparte, a última escolha no Miguel de hoje, para quem o Carlos Bonaparte, na sua aniversariante, terá certamente algumas palavras a dizer. Digo isso. Primeiramente, esperando que seja ter um ótimo dia de aniversário, não é? E segundo, sim, é uma pessoa por quem tenho bastante apreço. Não tenho muitas palavras, não sou de muitas palavras, confesso. De todas formas, esperando vivamente que seja a ter um ótimo dia de aniversário. Que tudo seja a correr pelo melhor. E pronto, e que é uma pessoa que... Como é que eu posso dizer? É carismática. Fica na memória. Convive-se duas, três vezes. E capta a atenção. É. Quanto como... mais não seja pelo martelo sem cabo, ou como é que dizer? Viva o martelo sem cabo, viva o martelo sem cabo. Como eu costumo dizer, já referi a algumas pessoas... Uma pessoa que já, agora que já foi meu pai. Quando... Como eu já referi a várias, em algumas conversas, quando eu for grande, gostaria de ser como ele, ou como a mãe dele, ou a junção dos dois. Viva o martelo sem cabo, viva o martelo sem cabo. Foi precisamente no ano da libertação de Marcelo Caetano, em 1974, que Sérgio Godinho publicou um dos seus álbuns mais conhecidos, chamado A Queima-Roupa. Incluiu uma música que já passou neste programa, a faixa número 10, intitulada Itelvina. Hoje será a vez da faixa inaugural do álbum A Queima-Roupa. Queima-Roupa. De 1974, iremos escutar algo que é básico nos dias de hoje. Aliás, sem liberdade, Carlos Bonaparte não teria criado a Rádio Antena Web, pelo menos com essa diversidade. Para nós é algo básico, mas recordemos, para muita gente, não foi. Era algo que procurava. E não estou a falar só de Portugal. Há muitos países que dão exemplo disso. E ainda hoje, se olharmos para outros cantos do planeta, a liberdade é algo que anseiam, mas não têm. Isto para dizer o quê? As pessoas queixam-se de tantos probleminhas, tantas coisinhas que vão aparecer no dia-a-dia, mas quando saímos do nosso contexto, e quando, por exemplo, há falta de liberdade para dizerem e fazerem aquilo que gostavam de fazer, além das suas rotinas diárias, o panorama agrava-se. Sérgio Godinho fala sobre algo importante. O título da música é Liberdade. Iremos escutar de seguida. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Em 1974 caiu o regime ditatorial português. Em 1974, Sérgio Godinho lançava a Queima-Roupa. Entre as faixas que o álbum continha, podia extrair esta faixa inaugural do disco, como referiu anteriormente Nuno Miguel, e muito bem. Também, se não está bem, a culpa não é minha. Estou-me a basear pelo seu critério de qualidade informativa. Ora, digamos que 25 de Abril de 1974 foi o primeiro dia do resto das nossas vidas. O que é que fizeram durante estes 39 anos os nossos portugueses, os quais nos incluímos nós, dois que estamos aqui, e a maior parte dos ouvintes que estão sintonizados agora mesmo no canal da Antena Web? Muitos de nós não fizemos nada. Uns porque não tiveram tempo, outros porque não tiveram vontade, e outros nem tempo nem vontade. Outros tiveram as duas coisas, mas faltou qualquer coisa mais. Tiveram tempo, tiveram vontade, faltou a força. Ou tiveram força, mas pouca vontade. Dava muito trabalho, Carlos Bonaparte. Exatamente. Bom, a verdade é que nestes 39 anos, o povo não fez grande coisa. Ainda assim, há que registar que estes 39 anos foram anos pautados, de certa parte, pelo positivismo. Alcançamos a liberdade, o nosso país evoluiu muito com a entrada em Portugal, de Portugal na CEE, aliás, com o regime ditatorial não seria possível, já que os países que integram esta comunidade, que agora se chama União Europeia, não podem ter regimes ditatoriais. E digamos que, de certa parte, Portugal ganhou muito com a liberdade. Também perdeu um tanto, é certo, mas ganhou muito com a liberdade. Se não, músicas como esta que vamos ouvir a seguir não fariam sentido. Não havia liberdade para se sonhar como existe agora. Não havia liberdade para muitas coisas. Na altura havia liberdade, mas não para a maior parte das coisas para as quais hoje existe. Nós éramos livres de pensar. Ninguém nos impede de ser do Benfica e ver ser do Porto. Ninguém nos impede, por exemplo, de escolhermos o curso que queremos seguir. Não há quem nos impeça de trabalhar nesta ou naquela área. Sequer de casar ou de não casar. Claro que ter uma relação a dois, sem estar casado, era socialmente mal vista. Mas não me recordo que alguém tenha sido preso por causa disso. Claro que também não tinha os mesmos direitos, mas não havia impedimento. Só que para a maior parte das coisas, de facto, não havia liberdade. O voto nem sequer existia naquela altura. É, existia. Era um regime facilmente democrático. Nesse aspecto. Quando havia eleições, houve em 58. O que eu posso dizer é que, entretanto, passou muito tempo e o primeiro dia do resto das nossas vidas já lá vai, nesse aspecto. O que muitas pessoas, se calhar, não sabem, ou se calhar não pararam para pensar, é que o primeiro dia do resto da nossa vida é todos os dias. Basta que assim o decidamos. Em abril de 2010, foi projetado um programa que assenta nesta lógica. A Hora Zero. Um programa que foi assentado na ideia de que, sempre que são zero horas, temos a oportunidade de fazer algo diferente. Ou seja, que cada vez que são zero horas, é um novo dia. O primeiro dia do resto da tua vida. Parafraseando Sérgio Godinho. ou mais corretamente, me dirigindo aos nossos ouvintes, o primeiro dia do resto da nossa vida, até porque eu me incluo nesta fatia. Também sou ouvinte de alguns programas. O que eu posso dizer também é que esta música é muito especial porque me faz pensar. Ao princípio é tudo muito bonito. Depois, à medida que os anos passam, as coisas vão se tornando piores. E porquê que se vão tornando piores? Se calhar porque ao princípio suportamos tudo até aquilo que não gostamos. E depois não suportamos nada até aquilo de que gostávamos. Para que o primeiro dia do resto da nossa vida seja sempre um dia risonho com novas oportunidades, eu acho que é importante estabelecermos desde logo um equilíbrio. Lidarmos com o que não gostamos, mas não suportar o que não suportamos. Aceitarmos que cada dia da nossa vida é o primeiro. Embora devamos vivê-lo como se fosse o último. Ou seja, não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Até porque, parafraseando um outro grande senhor da música portuguesa, que nos deixou cedo demais, digo eu, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. E se nós não nos cuidamos, se hoje suportamos o que não suportamos, e amanhã não suportamos até aquilo que suportávamos e que gostávamos, perde-se a calma, perde-se o siso, e o corpo é que paga. E depois andamos a aguentar-nos com medicamentos antidepressivos e coisas afins quando a doença não é pior. Esta música acabou por assumir para mim essa importância porque permite-me ter em mim um sangue inconformista que nunca cessa a sua corrida. Quando eu volto ao ponto de partida, parafraseando um outro programa da Antena Web, há um impulso qualquer das aurículas ou dos ventrículos que o atira de novo para baixo, mas que o faz subir. A verdade é que, depois de venoso, o sangue volta a ser limpo. Ou, por outras palavras, depois de um dia menos bom, lá virá um outro melhor, que é sempre o primeiro do resto da nossa vida. Não sei como leva cada um dos estimados ouvintes a sua vida, mas é assim que leva a mim. E, para ser sincero, desde 20 de janeiro de 2008, que tem resultado. Por isso, a música que eu vos deixo, antes de passar a palavra ao Nuno, aliás, depois de passar a palavra ao Nuno, é essa. O primeiro dia. A música de Sérgio Godinho, que faz parte do álbum Pano Cru de 1978. Ao fazer essa referência, o Carlos Bonaparte não saberá que, depois de todos esses motivos, Jesus poderá juntar mais um, se tal permitir. É que Pano Cru é precisamente o álbum que o aniversariante de hoje tem lá em casa, do Sérgio Godinho, o que mais escutou, e cujas letras, cujas 10 faixas, sabe praticamente de início ao fim. Aliás, há 2 semanas, se bem recordo, escutamos aqui Segunda Andar Direito. Exatamente. Ele 20 anos, ele 18, e há 5 dias, sem trocar em palavras. É a faixa número 9 deste álbum de 1978. O primeiro dia, é a penúltima faixa. O primeiro dia é a faixa número 2. Portanto, depois da segunda a cantar do fim, teremos a segunda a cantar do início. Pano Cru, o álbum de 1978, que também tem importância no crescimento musical do aniversariante hoje. Curioso, Carlos Bonaparte. É verdade. Não saberia tal, mas ficou a saber. Numa emissão de 14 de setembro de 2013, a emissão número 146 de Cortes, escolho eu. Então, temos 5 músicas portuguesas. 6. 5? Que? 5 músicas portuguesas. A Marisol Espanhol. Pois tem. Eugênio Maria com Anjo Militar. Adiós, Colégio Adiós, Marisol. Sétima Legião, Por Quem Não Esqueci. Estação das Memórias, dos Puro Exemplo. Sérgio Godinho, Liberdade. E novamente Sérgio Godinho com O Primeiro Dia. E com esta última referência, permite-me, Carlos Bonaparte, Sérgio Godinho passa a ter 7 músicas no histórico deste programa e passa a integrar o top 10 que, curiosamente, integra Rui Veloso, ou seja, composições de Carlos T, pouco mais abaixo José Afonso, e com sete músicas, Madre Deus e Sérgio Godinho, ou seja, Pedro Aires Magalhães e Sérgio Godinho. Estão aqui quatro dos cinco compositores que, para mim, são os melhores de sempre da música portuguesa nos últimos 50 anos. É curioso, Carlos Bonaparte, não faço propósito, mas a partir de hoje, 4 dos 80% dos meus compositores favoritos musicais estão no top 10, entre os 10, dos 10 artistas mais escutados no Escolho, Escolho Eu. Só faltará Miguel Araújo, quem sabe daqui a uns tempos. Quem sabe? Ainda tem pouca matéria para... Exatamente. É mais por aí. Ainda é sim. Se bem que, atenção, que há um outro nome que é preciso destacar e que também está nos top 10. Carlos Bonaparte. Exatamente. Mas esse está em primeiro, já não consegui avistar quase. Que é um grande compositor português. Que, aliás, depois terá que apresentar a Nuno Miguel, caso tenha disponibilidade temporal para tal, apresentar a sua última invenção. Tem 2 minutos e pouco. Muito bem. Mas não será para este espaço radiofónico. Será para... um dia... algures qualquer, que poderá, por exemplo, ser agora, depois de terminarmos este programa. Num programa que foi também especial, já que Carlos Bonaparte deu a grande novidade este ano, participou no concurso de uma rádio romena, é, iremos nos despedir para voltarmos com certeza no dia 21 de setembro de 2013 para a emissão 147, 147ª emissão da Escolha Sua, Escolho Eu. Para já viajamos até ao Porto, uma viagem curta para nós, não é verdade? Exatamente. Já agora deixe-me só fazer aqui uma referência rápida ao facto do 1 e o 4 e 7 serem os três números que estão... na primeira coluna do teclado dos computadores. E do telefone. E do telefone. Muito bem. Sérgio Godinho, o primeiro dia, a última canção. Perceberam um trocadilho? Oh, oh, oh. A princípio é simples, anda-se sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Depois vem cansaços e o corpo fraqueja, olha-se para dentro e já pouco sobeja, pede-se o descanso, por curto que seja, apagam-se dúvidas num mar de cerveja, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. É fim de uma escolha, faz-se um desafio, enfrenta-se a vida de fio a pavio, navega-se sem mar, sem vela ou navio, bebe-se a coragem até de um copo vazio, e vem-nos à memória uma frase batida: hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Oh,